Sol do Arrocha. Viver assim tão perto e tão distante de mim, sei lá, parece surreal. Às vezes acho que vem, às vezes acho que vai. Não dá, tá fora do normal. E se pudesse eu te prendia em mim e não te soltava nunca mais. Mas eu vou esperar amanhecer de novo, outra chance, e dividir meus sonhos com você, mil desejos, fantasias, no tempo certo pra acontecer, pra acontecer. Alô, meu parceiro Serjão, só sofre de paixão quem não tem dinheiro pra beber a caipirinha do Serjão. Viver assim tão perto e tão distante de mim, sei lá, parece surreal. Às vezes acho que vem, às vezes acho que vai. Não dá, tá fora do normal. E se pudesse eu te prendia em mim e não te soltava nunca mais. Mas eu vou esperar outra chance, e dividir meus sonhos com você, mil desejos, fantasias. Vou esperar amanhecer de novo, outra chance, e dividir meus sonhos com você, mil desejos, fantasias, no tempo certo pra acontecer. Viver assim tão perto e tão distante de mim, sei lá, parece surreal.